escorria. Infelizmente, mais uma alma morre. Na rua existe um sangue que salva. Como na rua crerão, se não há quem pregue? Choram por almas, conquistá-las não querem. Ao contrário do que é ensinado, as ferem, menosprezam, fazem acepção. Me diz qual é o maior mandamento cristão. Foi assim que Cristo disse: criai uma religião. Não. Odiai a todos, amai a si mesmo. Não. Busque o seu próprio interesse. Não. Deixe os presos mofarem na prisão. Não, não, já disse não. Então, mina, estão ignorando as palavras do mestre lá de cima. Todo dia aqui é sempre a mesma sina. Os moleques estão se matando pelo crack e pela cocaína. Garotas estão se vendendo nos jornais e nas esquinas. A IPA, Paulinha, o que é que a Bíblia ensina? A ideia é única: amai a todos, evangelizai, negai a si mesmo, tomai a sua cruz e vai. Aí, cristão, observai as escrituras. Está escrito: anuncie o evangelho a toda criatura. Ah, como seria bom se isso virasse prática. Iria diminuir na quebrada as cenas dramáticas. Globalização, comodismo, essa é a tática. Dinheiro, cálculos, números, matemática e estratégia do boom. Evangelho, povo medíocre comum. Aonde você vale o que tem? Carro, vestimenta boa, aparência, os bens. Só assim você será alguém. Irmão, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Mundo moderno, evangelizai a madame, a Pati, o boy, o burguês, de terno, drogado, mendigo, pobre, ladrão. Manda tudo pro inferno, ou isole eles atrás das grades. Só assim pode haver uma mudança na sociedade. Século 21, drogas, prostituição, criminalidade. Assola pequenas e grandes cidades. A represália gera guerra fria. A paz aplicada só gera agonia. O sangue escorre na elite, na periferia. A violência urbana destrói mais uma família a cada dia. Viver aqui tá embaçado. O sangue escorre, deixando alguns revoltados. Há mais de 2000 anos atrás, o sangue puro foi derramado para que todo que nele crê seja purificado. Por este sangue, muitos hoje são libertados. Pois ainda existe mulheres e homens compromissados que o evangelho verdadeiro tem anunciado. Estes do vale da sombra da morte, muitos têm resgatado. Aleluia, em todos os lugares, Jesus Cristo seja louvado. O sangue escorre, o sangue salva o playboy e também o favelado. Na rua o sangue escorre. Infelizmente, mais uma alma morre. Na rua existe um sangue que salva. Mas poucos querem levá-lo até as mais um sangue salva.